Tangier, this is Altina 1911 with information on Foxtrot to Ezeiza, Buenos Aires. Altina 1911, stand by to call. Standing by, Altina 1911. Altina 3171 solicita ataque com 222 a rua do Gilberto Gil, alternando o Galeão com 3 horas de mais de Bahia, bate 1 no Índio, ponte cara de Natal, 1-8-1-9-5, altimetro 1-0-3, Bongo. 1-0-3-1-8-9-5, a torre no ponte centro, então parte Índia. Então, 3-1-7-1 no ponte. Posicionamento 3601, posição 8. 3601, no gate 08. Autorizado, se tiver que acionar, pode ser. Agora ataque 3601. Gente, não há 911, ready to copy? Já registro, you need 911. A gente não há 911, clear to EZ, flight level 360. Airborne runway 10, correction, takeoff runway 10, after port takeoff, right turn, dial departure, after Leda, after seguro, and after according to the flight plane route. Score key 5112 and Salvador approach to 120.8. Okay, we are clear to assist by flight plane route 0. Will be the flight level runway used 10 after departure turn right data, and after data could you please confirm Naibu and then Dagel, is that right? Idem. 10, vento 0, 90 graus, 079. A linda cola da 10, tá 3171. Alpha after direct seguro. Porto seguro. The position is Sierra Golf Romeo. Is the first away in Upper Zulu 44. Argentina 1911. The departure is incorrect. Dial departure. Delta Alpha Echo Lima, after that Leda, Lima Echo Delta Alpha, after that Direct Seguro, Porto Seguro, Sierra Golf Romeo Disposition, and the first survey is a Upper Zulu 44. Okay, DL departure will be, and after Leda, Porto Seguro. And then Upper Zulu 44, Upper Zulu 44, Brandina 1911. Squawk is 5112 and Salvador approach 120.8. So we need to confirm that the departure is Dial, Delta Alpha Echo Lima. Okay, Delta Alpha Echo Lima departure, Salvador approach will be 120.8, that's been 19011. Confirm the Scott Police. 5112. Read back correct, report red for push and start from position 11. We got it. We'll report for push and start, that's been 19011. Padre 1171, decolado 255, controle 120.8. 0131171, bom dia. Taxi, via 21, índia, ponto de espera, chamada 19, descolando 58, metrô 0 no 3, voo. Bom dia, César, daí eu, 320. Gente, no perfil da DAEL, acende ao 320. Aguardando a possibilidade de voar Motiva, devido a formações. São 3171, inicialmente vou ir na proa de Leda, aguardando a autorização do centro para voar Motiva. Gente. Solo, Salvador, Mike, até o vídeo. Mike, hotel Vista, solicita atualização de reboque, posição remota 13 para o posto de portão 9 do Grand Pass. Abaixo com 23, vamos até a posição. Ciência, Mike, hotel Vista. Não autorizada por Edmótima. Ótimo. Salvador Ground, Argentina 1911, ready for push back to start. Argentina 1911, clear to push and start to report red for taxi. Autorizado, alinhar e decolar pista no 0.100 graus, 08 nós. 3601 no decolado ao 01, controle 120, décima 8. 08, bom dia, da 3601. Voador, muito bom dia, da 3601. Da 3601, contato radar na decolagem, subadiação da Delta. Não compreendi a sua informação, entendeu? A subida e o final ficou bem fraco, senhor. A transmissão poderia repetir? 3601, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, do 360, obrigado. Baleia, doutor 3601. Obrigado, Leia, doutor 3601. Muito obrigado. Paulo, bom dia, é o Abianca, Oscar, Novembro é Papá. Oscar, Novembro é Papá, prossiga. Novembro é Papá para reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 8. Autorizado, até a entrada do pátio 3, a porte lá. Ok, Oscar, Novembro é Papá 7. Confirma a aeronave da Sainz solicitou o reboque no remoto no 3? aeronave da Tank na escuta, solicitou o reboque na remota 113, está na escuta. Michael, você avisou da remota 13 até o gate 09? Recife em 12835, alternando 251. 2835, 251, bom dia, obrigado, 3601. Bom dia. Informação Foxtrot, confere agora no mesmo, confere. Não vai ser o Guarulhos. A saída prevista é da EMA. Paulo, é o Oscar 90 Papá para ingresso no pátio 1. Meia 251 na escuta. A gente não 1-9-1-1-1-9 da correction, 1-1-8 is 1-9-5. 1-1-8 is 1-9-5, but 1-9-1-1. Confirma a aeronave da aviança já pronto para ingresso? Afirmativo. A gente pode prosseguir até o gate 08, só confirma o indicativo, por gentileza. A posição número 8. Confirma o indicativo, Oscar. Oscar, novembro, papá. Gente, Oscar, novembro, papá. O Oceané 6251, agora sim autorizado. Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva à direita, na saída da Eulis da Mote. Campo Zulu, 1-0, a primeira aerovia, pode salvar até conforme rota. Transponda em 5147, controle 1-20, decimal 8. Aqui o 360, autorizado pelo aeroporto de Guarulhos, decola da 1-0, com curva direita. Na saída da El, Meda, Mótima. Primeira aerovia, Zulu 1-0, pode salvar até e rota, voltando lá de novo. 5147, transponda 1-208, controle 1-6. 2, 1, está na posição 6, 2. Ana 6251, no contingimento correto, pode pronto para o pushback assinado. Vai estar pronto. about departure Argentina 19111, crossing level 352360. Argentina 19011, radar contact on departure, climb to flight level 360 via dial departure. To flight level 360 via dial departure, Argentina 19011. Oscar Novembro Papá, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Thanks for um bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 2535, paciente da Foxtrot, coordenação 340, Rio de Janeiro. Azul 2535, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Juliette, via Vesulu 44 Aldeia, nível 340, saída da El, Leda, após seguro. Decolada pistão 0 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado Serra Brava Romeu Juliette, nível 340, via Brasil 44, após a aldeia. Decola da 10 com curva direita, na perfil Tael, Leda, depois seguro. 5144, transponder e 120, decimal 8, controle azul 253. Azul 2535, correto, chama pronto no pátio 3. 502535. Prossiga. Autorizado, Mike Hotel Vitor, reporte ao término. Final 19011, contact the receive center on frequency 128.35, backup 125.1. Deixa eu ver que essa não é postagem. 911, receive center on frequency 128.35, backup 125.1. 128.35, 125.1. Argentina 19011, buenas noches. Bravo 7490, autorizada para a Serra Vitor 366, descida para 4000 pés, ajuste no 093. Para 7 do Xenem BD 5, 161 a bordo, estamos com 450 até na Galeão. 4 horas e 50 de autonomia? Ok. Gente, autorizado táxi via 71 no Índia, ponto de espera chamado em 119, 59, 58, 09, 093, novo. Obrigado. Como autorizado, linha Aérea Decolar Pistona 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, meia dúzia de nós. Aline Decolar Sirena 2, 5, 8. O 7490, deixa para 2500 metros, não perigo. Pode passar do Serra Vitor 366. 2500, vai para o 6500, você vai passar. Puxa na 6251, decolar 226, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Boa noite, chegou. Divona 229, informação em Cusco Golf, autorizado com voo em São Paulo, nível 360, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Eulia e da Motiva. Do peso 190, primeira aerovia, após por base conforme a rota. Transponder 5150, controle 120, decimal 8. Motiva, autorizado, São Paulo, Mongonha, nível 360, decola da 190 com primeira curva direita da Eulia e da Motiva. Primeira aerovia, peso 190, por base conforme. 1-5-0-3-1-0-3-0-8. Da El, transição Motiva, da El, Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Contexto, por gentileza. Da El, Leda Motiva. Gente, contejamento correto, aporte pronto para o pushback aqui também. Pode parar, obrigado. Observador, Xanermia 251, é possibilidade de coordenar Mótiva? Pode, autorização do centro, Xanermia 251. Escuta, obrigado. Sinai 6251, o centro solicita que mantenha um perfil da saída devido à restrição do aeródromo de Guarulhos. Obrigado. Voo 7490, completo final do procedimento terminado. Chame a torre na frequência 118.95. 18.9, voo 7490, obrigado, boa noite. 118.95. 95, gratou. Boa noite. Oi, Salvador, bom dia, voo 7490, estabilizado, terminado, 190. Xanermia 251, chama Centro Recife em 12835, alterna 1251. 1251, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, Azul 2535, suspeito estacionamento, parte 3. Confirma que chama o Azul? Isso, 2535. Sente autorizado, reporte para o Porto. Suspeito estacionamento autorizado, Azul 2535. Alô, Salvador, bom dia, é o Oscar 60, 90, Zulu. Oscar 90, Zulu, prefiro. 90, Zulu, no pátio 3, solicito autorização de reboque até o pátio 1, no box número 0, minha bolinha. Gente, quanto é a posição agora? Gentileza, a senhora poderia repetir a mensagem? Quanto é a posição agora, por gentileza? Não aguardo, Oscar 90, Zulu. 7490, no solo 36, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 9. Solo 219, obrigado, bom dia. Uno meia a bordo, 3 horas e 50. Você via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama Tonhão, 8, decimal 9, 5, altímetro, 10, 3, bombo. Autorizado, estacia Pátio 1 no Índia, ponto de espera, 10, 3, 5, bom dia. Toma, boa noite, bom dia, bom 7, 4, 9 horas, do grau. Voo 7490, bom dia, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 7490. Pode ficar no VV Vitor na escuta? Afirmo, senhora. Atento à aeronave taxiando no Pátio 3, em coordenação com a equipe de solo, autorizado para seguir com o reboque até a entrada do Pátio principal. Cliente, Oscar, novembro do Lula. Cliente, corrigindo, Oscar, novembro do Lula. Próximo na Juliette, 7490. 7490, ingresso via Juliette até remota posição, até o gate 1-1. Ok, Juliette, posição 1-1, 7490. 535, autorizado, alinhar e decolar a pista 10 grau, 1-10 grau, 079. Autorizado, alinhar e decolar, ué. Salvador, Oscar, na mesa do Lúcio, encontra-se pronto para ingresso no Pátio 1. Oscar, no VB Zulu, autorizado prosseguir, confirmando até o gate 06. Ciente, prosseguindo até o box número 06. Oscar, no VB Zulu. Sinalizando, Oscar, no VB Zulu. Reportado. Salvador, bom dia, Azul 4040, autorização com pista, Cisca Gol, pronto para a Copa. 4040, prepara a saída, agora aguardo o outro Copa. Compreendi a saída, Azul 4040. Agora 1 é a saída, aguarda para a Copa. Agora 1, Azul 4040. Decolados 43, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, bom fim de semana. Controle Salvador, Azul 2535. 2535, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 340, saída da EL após 2000 pés, autorizado Leda. Ok, a subida da EL após 2000 Leda, subida para o 340, obrigado, bom dia. Após pushback. 1229, autorizado pushback acionar após taxa. Acionar após taxa. Colo Salvador, Oscar 90 do Lula, apontando o término do reboque para o box número 6. Gente, bom dia. Obrigado e bom dia.